Isto é para ti, Nhampuguentinha. Quando se ama e se imagina, é muito provável que resulte em poesia. You know, dou-te rosas, mas o maior presente que tenho são as palavras que articulei para dizer o quanto te respeito, o quanto te amo. Let's talk. Baby, a essência que tens combina com o teu cheiro, melhor do que perfume, mais intenso que o incenso. Não acredito e penso que nem mereço a bênção de ter o sucesso que tenho desde o começo desta relação. Sem muitas posses e sem o dinheiro que compra tudo, trabalho para garantir o que tenho. Só que pouca gente acredita que piloto um avião mesmo estando a pagar ônibus para o passeio. Vem cá, neguinha, beija-me que os meus lábios estão secos. Eu te amo da mesma forma que te desejo. Roça-me com este teu corpo belo, que nunca precisou da santa plástica do bisturi vermelho. Cansado a beça, querendo relaxar na companhia da cevada preta. Lá você me aparece com essa beleza. Logo o bicho pega e aquela coisa incendeia. Aí tenho de dispensar a cerveja. Tua safadeza tem sabor de bebida energética. Fazemos amor até na mesa. Sexo contigo é divertido, é feito sem truques e sem frieza, e sem nojos e sem nobrezas. Tenho a liberdade de viajar na exploração dessa obra de arte negra. Me fazes um negro consciente. Estás comigo pela mente, não por centímetros a mais no pênis. Lá fora tem cabo maior que o meu, mas pelo cérebro e caráter, quem come esse corpo sou eu. Te darei meninos como tu e eu. Os nossos filhos serão frutos de uma relação que transcendeu. Não te levei ao altar, um dia levo. Casar é pesado, mas suportarei o peso. Vamos só gerir o relacionamento e depois com o tempo fechamos o papo do casamento. Thank you.